era sem forma e vazio. Até um dia em que tua mão me tocou. Por ti eu existo. Tudo era sem fôlego e sem vida. Até um dia em que sussurraste teus planos e teus sonhos pra mim. Quero estar a teu serviço. Por ti eu existo. Quero estar a teu serviço. Por ti eu existo. Por ti eu existo. A razão de viver, tu és o caminho. Jesus, essa porta, és o meu destino. Por ti eu existo. Tu és o poder, a razão de viver. Tu és o caminho. Jesus, essa porta, és o meu destino. Por ti eu existo. Essa porta é sua.